eu no número? O número é 1, autorizado o estacionamento a poste táxi. Quero ver o poste na frente, estou no número, obrigado. Paulo, é o Golf Golf Eco, Hermes do Rebote, bom dia, obrigado. Este Golf Golf Eco, bom dia. Uno com 180 a bordo. Autonomia 0415, alternando o galeão. O Uno 61, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio, táxi Índia. QNH 1015, reporte pronto para decolagem no ponto de espera. Uno 61. O 1015, Pátio Índia, vai chamar pronto no ponto de espera. O Uno 61. Bono 61, tá pronto, próximo do ponto de espera. Bono 161, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 099. Alinhar e decolar, Bono 160, gol, Bono 161. Bono 161, decolado ao 36, chame controle Salvador em 120, décima 8. 308, bora. Controle, bom dia, Bono 161. Bono 161, no contato radar, a decolagem suba para o nível 360, da presente por Leda. 360, Leda, solicita manter a proa mais 5 milhas após por batidez. Autorizado. Claro, vou no não. Aeroporto Salvador, TAM 3399, ciência da Fox. TAM Finger 02, solicita autorização a Guarulhos. TAM 3399, Fox confere, pronto, cópia. Pronto. TAM 3399, autorizado para Guarulhos, via Upsilon 10, Taubaté, nível de voo 340. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva, decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5414, frequência do controle Salvador 120.8. A saída, entendeu? Só Leda e Motiva. Confirme? Confirme a saída, Standard Instrument Departure, entendeu? Só Leda e Motiva. Gente, a saída Sanvo 1, Sierra Alfa, November, Victor Oscar 1. Então foi autorizado via Upper Zulu 10, Taubaté, até Guarulhos, nível 340. A saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Nicolau 10, primeira curva será direita, transponder 5414, controle 120.8, TAM 3399. Correto, plano 3399, reporte para o pushback de acionamento, portão 2. Sim, 3399. 3399 na escuta? 3399, tá bom. Confirme o estimado de pushback. Mais 5 minutos. Gente, grato. Acabou de entrar em contato conosco, falou de um sequenciamento para Guarulhos, informamos o seu estimado para o pushback daqui a 5 minutos. Ele falou que se eu decolasse daqui a 20 seria perfeito para o centro, se não teria de fazer esperas nenhuma para esse sequenciamento. Estimado daqui a 20 minutos para decolagem? Que o centro nos passou. Se o senhor decolasse daqui a 20 minutos, o senhor não teria de fazer esperas, o senhor ingressaria já no sequenciamento de maneira correta. É, isso normalmente altera lá com eles. A gente prefere manter o normalmente aqui, o decola daqui mais em torno de 10 a 15 minutos. Tá, sem problema então. Xenemia 075, informação Fox. Xenemia 075, informação impulso Fox, informa o nível já aprovado 360, copia ou guarda a coordenação? Copia 360. Gente, é o Xenemia 075 autorizado para Congonhas via UPZULU 10, UBAV, UPZULU 16 e conforme roda do plano, nível 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva, decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5420, frequência do controle de Salvador 120, decimal 8. Utilizado 360 para Congonhas, é preciso 10, por Bab, é preciso 16, Osmo, Confício, Mod, é preciso 30, em si. Decolagem da 10, Sanvo 1, Leda, Motiva, 5420, 120863, 6075. Correio do Xenemia 075, reporte para o feedback acionamento 417. 3399, Singer 2, puxa acionamento. Autorizado, TAM 3399, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 3399. Gol 961, autorização CL1, tem informação, Foxtrot. Gol 961, Foxtrot, confere, pronto, cópia. Pronto, cópia. Gol 961, autorizado para o Galeão, via UPZULU 44, seguro, UP November 857 Mou Sul, nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Doclo, da falagem da pista no zero, primeira curva à direita. Transponder 5422, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Questão autorizado Galeão, nível 360, nota conforme da cola da pista 10, curva direita. Saída é a Sanvo, Leda, Doclo. AP Zulu 44, seguro, AP November 857, Mossul. Transponder 5422, controle de saída 208, é o voo 961. Correto, gol 961, reporte para o pushback acionamento, portão 3. Pode parar. Bom dia. Salvador, TAM 3399, 160, Galeão, 3 horas e 50 para o táxi. TAM 3399, autorizado o táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto para a decolagem, QNH 1015. Direita, Índia, reporta a ponto de espera 10, QNH 1015, TAM 3399. Oi, muito boa noite, vou 1229. Tá, cliente da Fox, autorização São Paulo, comandante. Bom, 229, Fox, confere. Prepare saída Sanvo 1, aguarde cópia. Por confirmando saída Tango 1. Tango 1, Sierra Alfa November, Victor Oscar 1. Dani Hotel, entregado no 2 irmãos. Posicionando 0, 3399. Então, 3399, autorizado. Alinhar e decolar, pistão 0, vento 170 graus, 099. Autorizado, alinhar e decolar, 0, 3399. Dan 3399, decolado é o 03, Remy Controle Salvador 120, 8. 208, obrigado, bom dia, sir. Salvador, bom dia, Terra 3399. Terra 3399, contato radar da decolagem Subavia, salvo 1 para o nível 340. Via, salvo 1 para o 340, Terra 3399. Sonho, gol 1229, já teria nossa autorização? Afirmo, pronto. Pronto. Gol 1229, autorizado para Congonhas, via Upzulu 10, Ubave, Upzulu 16, e conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída Sanvo 1, Leda Motiva, decolagem da pista 10, primeira curva, à direita. Transponder 5423, frequência do controle Salvador 120.8. Gente, autorizado Congonhas 360, Brasil 10, Bubávia, Brasil 16, e a rota do plano. Sambo 1, Leia da Monte, meu primeiro curva é à direita, cena 5423, e o controle aberto da 08, gol no 229. Correto, gol no 229, reporte para o feedback acionamento, botão 4. 9. O estacionamento, gol 961, tá no 3. Autorizado, gol 961, no reporte táxi. Desce uma ataque. O estacionamento, cena 6075, morte, 07. Autorizado, China 6075, reporte táxi. Correto, 3399, subi uma senha nível 3-2-0. 3-2-0, restrito da 3-3-9-9. Estamos de viu à direita, proa 2-3-0, por formações, eu tô a 3-3-9-9. Então 3399, proa 230, confirme por quantas milhas? Vai ser por 40 milhas. Gente, então 3399, livre de vir. Alô, Janeiro 6075 para o táxi, 145 a bordo, 4 horas, 23 minutos de autonomia, altero, galera. O Janeiro 6075, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Apache, taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, QNH no 0, 15. Vai seguir o 37 da Gol, agora através do 4, finalizando o pushback. Vai seguir via Apache, link, ponto de espera, 10118. Vai manter o 3395 na retaguarda do Gol, o Xander Mesa. Chame Recife, frequência 1-28-35, alterna 1-25-1. Recife, agora 1-28-35, 1-25-3399. Torre Salvador, bom dia, o Xanem 6251. Xanem 6251, bom dia. Prepare Sanvo 1 para Guarulhos, avante cópia. Para o táxi do voo 961, está com 82 a bordo, 3:20 alterna na Campina. 961, autoriza o táxi para o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia à direita. No ponto de espera, com reporte pronto para decolagem, QNH 10, 15. Porta pronto, via Índia, ponto de espera da 10, o voo 961, agora. Estacionamento. Bruno 229, coordene com a equipe de solo. Após a passagem do 319 da Avianca retaguarda, tem livre feedback acionamento e reporte táxi. Passando a Avianca, autorizado o estacionamento, Bruno 229. Autorizado, anel de colapso 1-0, vento 180 graus, 07 nós. Lei de colapso 10, gol 961. Xanem 075, após início da rolagem do 37 da Gol, autorizado olhar e manter Y0. Após a rolagem do Gol, a mim mantém Y0. 2 Salvador, Oxina 625 ONU, posição 9, pushback, acionamento. Oxina 625 ONU, autorizado, pushback, acionamento, aguardando cópia. É, 625. Chamativo. Gol no 961, decolado aos 15, chame controle Salvador em 120, décima 8. 08. O gol no 229 para o táxi, autonomia de 4 horas e 20, o Galeão, temos 174 a bordo. Gol no 229, livre táxi à direita via Índia, até o ponto estéreo da pista 10, reporte pronto para a decolagem, QNH 10, 15. Direita Índia, ponto estéreo da 10, ajustando 015, gol no 229. Pronto, 6075. Autorizado. Decolagem pista 10, vento 180 graus, 079. Decolagem, é 961. Possível. Proa 240, que é a formação. 6, por quantas milhas vai manter a proa 240? Por 20. Tente, após desvio, se assuma a leda Gol no 961. Após desvio, leda. O Gol no 229, quanto será pronto? Autorizado, já manter pistão no 0, Gol no 229. Ali mantém Gol no 229. Na 6075, decolado ao 17, chame controle em 120, décima 8. 1208, Xenar 6075, vamos lá. Controle, Salvador, uma boa, Xenar 6075, transfere perfil São. Oi, Xenar 6075, contato radar na decolagem subvia, São Bruno, para o nível 360. São Bruno, nível 360, Xenar 6075. Apoio no Leda 961. Sente, voo no 961. 95 ano, voando desautorizado, Brasil 10, Taubaté 360, estamos voo no Leda Morte, vai decolar 10, curva direita, 5467, 1008. Correto, Xena 6251, é ponte para o táxi. Pois será. Saída, São Bruno. Para o táxi, o Xena 6251 a bordo com 152. Nossa autonomia é de 5 horas e 30, alterno Galeão. Uno 229, autorizado, decolagem, pista 10, vento 190 graus, 05 nós. Autorizado, decolagem 10, gol 1229. O Xena 6251, autorizado, táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pache Taxi Índia, reporte pronto para decolagem, QNH 1015. Com 1015, Pátio Índia vai reportar nessa, pronto, o Xena 6251. Xanã 6075, vai manter proa 205 para evitar formações da direita. Gente, o Xanã 6075, quantas milhas? Por mais 10 milhas. Gente, o Xanã 6075, após desvio, vou em Leda. Sim, após desvio, Leda. 229, decolado aos 20, chame controle Salvador 120, decimal 8. 208, bora 229. Polo 229, contato radar na decolagem suba via Selvo 1 para o nível de voo 360. Via Selvo 1, 360, 229, informa que não vai ter condições de cumprir o perfil, será devido a formações. Tem condições de voar na broa 160. Gente, o Gono 229 está autorizado desvio, reporte apenas a proa em 50 milhas. É 160, aproximadamente 40 milhas. Gente, autorizado desvio, Gono 229. Autorizado, Gono 229. Aprovando letra 961. Plano 961, ciente. Chame Recife agora, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 8555, obrigado. Eu não posso estar na minha dica, por favor. Chame 6251, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 059. Está ali de alinhar e decolar, dá um zero, chame 6251. Controle o Gol no 229, informa que agora está mandando a proa 200, basicamente a proa de Ledo, senhorita, fora informações sobre São. Quem? Se tiver condições de voar Ledo, está autorizado, Gol no 229. Ledo, Gol no 229. Plano 6075, chame Recife, frequência 128 decimal 35, secundária 125 decimal 1. 2235251, Xener 6075. Xener 6251, decolado aos 23, chame controle Salvador em 120 decimal 8. Muito obrigado, bom dia para todo mundo. Realmente tem um bom voo, 62 segundos. Obrigado, né? Salvador, muito bom dia hoje, 6251, tá voando? Xanel 6251, contato radar decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés após ser autorizado Leda e ascensão para 360. Afirmativo, mantenha a proa até 3 mil após ser autorizado Leda, subindo direto para 360. Xanel 6251.